volta, neste momento tenho oficialmente uma reunião pedida à Sra. Ministra da Saúde para resolvermos, lutarmos, ou pelo menos encontrarmos uma solução para aquilo que deve ser o serviço de atendimento permanente das 8 horas da manhã às 20 da noite. Esse é outro desígnio, é outro assunto que tem que estar em cima da mesa e que não vamos deixar cair, e por isso, como a Sra. Ministra da Saúde até esteve cá e tive a oportunidade de falar com ela, e ela teve a oportunidade de ouvir pessoas do Oliveira do Hospital, aguardo serenamente que seja marcada uma reunião para se encontrar uma solução, porque não deixaremos cair esta bandeira de Oliveira ter um serviço de atendimento permanente entre as 8 da manhã e as 20 horas. Para mim é indiferente se ele funcionará no centro de saúde, se ele funcionará na FAD, e se a Sra. Ministra escolha. Aquilo que nós temos é que ter um serviço de atendimento permanente entre as 8 da manhã e as 20, e é aquilo que neste momento nós não temos. Porque a Câmara Municipal também não é obrigada a fazer às vezes investimentos também na área da saúde, como nós temos a Unidade Móvel de Saúde, que vai às aldeias mais recónditas, onde se levam receitas, e a Câmara Municipal, num protocolo com a FAD, paga-lhe para essas pessoas, esses técnicos de saúde, irem a estas aldeias. Isto tem um custo também para a Câmara Municipal. Foi sempre uma preocupação deste Executivo e da Câmara Municipal a saúde para as pessoas desfavorecidas.